Meus amigos e meus irmãos, ouvintes do programa Boa Vontade, o Caminho Novo para o Brasil, a morte é um boato. Deus não nos criou para nos ver mortos, para nos matar. O próprio Cristo diz, na sua pregação maravilhosa, relatada pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus diz no Evangelho que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E nós aprendemos na doutrina do céu, da LBV, que não há mortos no universo, não existe morte no universo. Existe sim, a gente vai para o mundo espiritual e muda para um outro estágio de vibração, para uma outra dimensão, mas isto está no fim, está prestes a terminar. É claro que a gente sabe que a separação daqueles a quem amamos, que com a morte se tornam invisíveis para nós, mas continuam vivos, dói no coração. A saudade, aquela coisa toda. Mas com Jesus, nós vencemos tudo isso. E um dia todos nós estaremos na hora certa, porque ninguém tem direito a suicidar-se, nós estaremos na hora certa, juntos outra vez, juntos pelo poder de Deus. Ninguém morre, todos vivem. Por isso é que eu trago para vocês um poema, um soneto lindo do nosso imortal Alziro Zarur, que tem esse título substancioso, ilustrativo, poema do imortalista, isso é daquele que não acredita na morte. Dois de novembro é um dia, na verdade, rico em lições para quem sabe viver. A maior ilusão é a realidade. Já ensinava o excelente Paul Gibier. Os vivos, pseudo-vivos, levam flores e lágrimas aos mortos, pseudo-mortos. Os mortos se comovem ante as dores dos vivos a trilhar caminhos tortos. Legítimos defuntos, na ignorância desses espirituais magnos assuntos, parece que ainda estão em plena infância e vão homenagear falsos defuntos. Não é preciso ser muito sagaz para sentir que a vida tem seus portos. Um dia o Cristo disse a um bom rapaz que os mortos enterrassem os seus mortos. Amigos, por favor, não suponhais que a morte seja o fim de nossa vida. A vida continua, não jungida aos círculos das rodas celestiais. Os mortos não estão aí cativos nos túmulos que tendes ante vós. Os finados agora são os vivos, finados mais ou menos somos nós. Então vamos homenagear nesta data os nossos vivos que apenas se tornaram invisíveis para nós. Graças a Deus, ninguém morre. Estamos todos vivos e unidos no coração de Deus.